Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca de feita pizza. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Vai, vida. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca. Olha o suíga. Verão é na praia que ela se amarra na fecha da lancha do rock and jet. Tudo bala de maquinha bronzeada nesse clima tropical. Ela se aquece. Se deu sol é mar. E é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca da lancha. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca do jet. Desce a potranca, potranca. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Chore, ó. Vem aí, grife. Pra VIP, Danadinho CD.